Babylon Set Zero. Gol 1970. Prossiga 1970. Desça e mantenha 2000 pés. Ajuste o altímetro 1015. Informe estabilizado final do procedimento. 2015, chamando estabilizado com 1970. Uno 888, completa a redução para 1809. Estimativo, completando 1809, gol. Estimativo, está autorizado a descida até 3000 pés, gol 1888. 1888 até 3000, gol. Gol 1888, vetoração para sequenciamento. Mantenha a proa, frente e proa, limite e voar essa proa por 7 milhas. Ativo, mantendo a proa por 7 milhas, gol 1888. Cima pro ideal, hotel Romeu Eco. 223. Ciente. Aguarde pra voar direto. Ciente, o 35393, tá livre o táxi. Pelo pátio 3, pátio principal, Índia. Foto de espera da 1018, meia torre. Vai, pátio 3, principal, Índia. Foto de espera 1086, 35393. Boa noite, obrigado. Nada, boa viagem. Qual o valor da dona Ana 2 está Pedro? Oxanã 6224, livro táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette, 6 2 4. Obrigado, papel, estamos com 363. Utilizado com 1970. É, completo final, chame 2, 1, 1, 8, decimal, meia dúzia. 2, meia, boa. A 224 está autorizado o ingresso no, na Juliette. O gate é o 01. Autorizado o ingresso na Juliette para o 01. Né, minha 224. 63, 13, chama do centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. Foi 51, a secundária copiou a 3325, confirme? Afirmativo. 3325, a secundária na 313, traço agora. 1888, está estabilizado. 1888, completo final, chame torre, na frequência 118, decimal 6 dúzia. 18,6 dúzia, gol. Ground 019, descendo to 2,000 feet, at the ministry 101. Report, establishing localized cost. Step call 019. Muito boa noite, gol 1970. Boa noite, gol 1970. Livre o táxi Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette para o gate 4, gol 1970. Azul 4298, aguarde só um instante para iniciar o push e acionamento. O voo 1970, desconsidere a última autorização e chame antes da Juliette, aguardando para ingressar no pátio. Aguardar. Azul 4298, livre o push acionamento, chame táxi. Livre o push acionamento, chama o táxi Salvador, boa noite, gol 1888, livrou na sua escuta. Boa noite, gol 1888, livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chamará antes da Juliette, gol. Complete the procedure and contact now tower, 118.6. 118.6, capital 09, boa noite, obrigado. Ao autorizado Recife, nível 330. Via Peruísque 58, a decolagem da pista 10. E após curvar à esquerda no perfil da subida Puca com transição Caju. E após Aracaju, prossegue conforme o plano. O controle 120.8 e o transponder 5040, TAM 3305. TAM 3305, está autorizado. Calma, perdão, Recife nível 330, Aperuísque 58, decora pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 120.8, 5040, transponder. Correto, TAM 3305, e só uma ratificação após. O VOR de Aracaju seguirá em rota direta para Recife, conforme plano, ok? Após Aracaju direto, tá? 3305. Fechame no portão 612 quando pronto, tá? 3305. Tá, 3305. Para o TAC, 4298, TAC 93 a borda, 2 horas e 15 de autonomia, alternando Aracaju. Alternando Aracaju, confirme? Afirmo. 7, livre táxi à direita, 4298 azul, ponto espera 186 torre, boa viagem. Livre táxi à direita, ponto espera 186 azul, 4298, virado e motorista. Bono 970, ingresso no gate 4, fique atento à saída da Embraer da Azul. Gente, vai ingressar no 4, atento. O Bono 888, autorizado ingresso na Juliette, o gate é o 03. Estimativa, autorizado na Juliette, o gate é o 03. Tem 065. Muito boa noite, Portugal 019, Ron Golf. Boa noite, é Portugal 019. Clear taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Sitting via Alpha, report before Juliet, Portugal 019. controle Salvador, boa noite, Azul 4298. Passando 1300 pés, saída Momo. Azul 4298, contato radar na colagem, submetendo nível 300, saída Momo. Sobe 3, nível 300, saída Momo, Azul 4298. Salvador, voo do Tango Papá. Quem chamou o solo? É o gol, Golf Tango Papá. Golf Tango Papá, prossiga. É bom que o pátio 1, posição 2, para o pátio 3, posição 2. E o Golf Tango Papá. Inicie o reboque, posicione a aeronave com a proa voltada para o pátio 3 e aguarde autorização para prosseguir o reboque. Temos um A330 taxiando pela Alfa e vai ingressar no pátio posteriormente. Você tango papá. Tango Papá, mantenha a posição inicialmente no gate 2. Aeroporto Bell 019, aeroporto Bell 019. Clear taxi via Juliet and approaching gate number 7. You follow me car until gate 11. Observe the vehicle. So from proceeding by Juliet, on the gate number 7, we have the following car to proceeding to gate number 11 in Portugal, the one number. That's correct. Na 3305, aguarde um minutinho para o push, devido a um A330 que vai ingressar no pátio. Aguardo, tá 3305. Golf Tango Papá, solo. Golf Tango Papá. Mantenha a posição, temos uma aeronave da TAM, um Airbus que vai iniciar o pushback, necessitará sair do pátio pela Índia. Aguarde no gate 2. Aguardando. Tráfego Salvador Azul 4, Azul 5001, informação CA. Azul 5001. Aguarde, cópia, Guarulhos. Aguardando, Azul 4501. Eu TAM 3305, assim que o A330 da Air Portugal passar através do gate 612, podendo com a equipe de solo, inicie o push e acionamento e chame o táxi posteriormente. A3305 autorizado para o pushback após passagem do Airbus 330. O Azul 5001, cópia. Cópia. Barulhos, está autorizado nível 340 via Pezulu no meia até Belo Horizonte e após BH prossegue direto à posição Trive. E após, direto Poços de Caldas, a decolagem da 1-0, com a primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 1-2-0, decimal 8, e o transponder 5046. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pezulu 1-6, BHZ, Trive, Poços. Decola pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5046, Azul 5001. O Azul 5001, correto, chama para o push acionamento no gate 8. Azul 4500. Fala Brasília, boa noite, da Chanel 6224. Boa noite, da Chanel 6224. Está autorizado Aracaju, nível 190. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120 decimal 8, acione 5051. Level, descendente until flight level 050, Argentina 1912. Brave, ultimate setting 1016. Carolina 1912, buenas noches. T3305, está livre o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 1018-6 Torre, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 1018-6, tá? 3305. Completo final, chame Torre na frequência 118-6. Está na aproximação 14262, é gol 1177. Azul 4298, chame o centro Recife na frequência 1285, até no 34.5. 35393. Chama o centro Recife na frequência 12085, alterna no 34.5. 12835, 3453. Hotel Romeo Eco, chame. Serviço está terminado? Chame. Controle Ilhéus na frequência 120.1. Argentina 1912, reduce our speed to 220 knots. Reduce speed to 220 knots, Argentina 1912. Argentina 1912, descendo 2,000 feet, aumentar 1016. Descendo 2,000 feet, 2,000 feet, 1,000 feet, 1,000 feet. Repost time, show localized calls. O gol 9250, passei essa informação aqui, Serra, na sua escuta, coordenação 410 Recife. Oi, boa noite, passando isso, escutando. 50, confirmando o destino Recife? Destino Recife, exatamente. Prefixo aeronave é Papa Romeo, Golf Oscar Hotel, fora 013534. 0134. Ok, aguarde um instante. Vou checar junto ao centro. O voo 9250. Ok, obrigado. Solo voo 1170, livrou na sua escuta. 1170, táxi via Alfa. Chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette. O voo 1170. Golf Tango Babá está autorizado o reboque para o Pátio 3. There is an animal dog over the runway. Because of this, you make a holding pattern of a Duna position. Descend until 4,000 feet. Hello, Argentina 1912. Buddy, descend until 4,000 feet. Okay. Descend to 4,000 feet, you know, 1912, and holding in tap. Make holding in tap intersection. Descend to 4,000 feet. Holding in tap intersection, you know, 1912. Okay, qual quadra? Na marca de mil. Time? Na marca de top, na 6,000. Yes, obrigado. Salvador, gol 973, autorização Galeão, confirmação Serra. Ed, gol no 973, aguarde cópia. Escuta. Escuta o Salvador, pode prosseguir na chegada, em caso negativo, segura para 17. Ok, inicialmente mantém a chegada e aguarde hoje. Ok. Prossiga. Eu estou checando aqui na listagem dos planos repetitivos. O que temos para Recife na hora de calços fora 0134 é o gol 1889. O senhor poderia checar com a companhia se foi feita alguma CHG de call sign? Não, amigo, foi isso que eu te informei no início da mensagem. São duas aeronaves decolando no mesmo horário para Recife e pediram que nós informássemos a você o prefixo do nosso avião, Papá Romeo Golf Oscar Hotel. O voo é o 9250. São dois voos para Recife, esse que o senhor acabou de informar e mais o nosso. Ok, ciente. Aguarde um instante, cópia. Aguardando. Gol no 1970. Mantenha a posição no antes da Juliette. O tráfego da companhia está sendo rebocado aí para o pátio 3. Assim que o mesmo liberar o eixo da Juliette, o senhor prossegue para o gate 2. Assim, então vai aguardar o tráfego e depois vai para o gate 2. Jogou o 1970. 5001, no pushback acionamento, portão 8. Plaza 5001, aguarde para o início do push. A pista está impraticável devido a pássaro morto na pista. Aguarde para o início do push acionamento. Gente, o Azul 5001. Azul 5001, livre, puxa, acionamento, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento Azul 5001. Pulou no 973, cópia. Cópia. Galeão, tá autorizado, nível 360, via Upezulu 10, até SMAP, e após conforme o plano. Decolagem é da 10 com a primeira curva à direita, subida da El após Leda, e após bridge, o controle 120 decima 8, transponder 5050. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, decola da pista 10 com curva direita no perfil da Dael Leda, após bridge, apresulou 10, desmata, conforme o plano. Controle 120 decima 8, transponder 5050, voo 1963. Correto, chame para o estacionamento. Camarão, 973. O Papa Romeu, Golf e Oscotel, cópia. Não, 1-2. Mike, descend to 3,000 feet. No, 9-1-2. Hotel está na escuta para a cópia. Afirmativo. Papa Romeu, Golf e Oscotel, autorizado Recife, o nível 370. Via Peruísque 58, a decolagem da 10, com a primeira curva à esquerda, subida a Puca, a transição Caju, o controle 120, décima 8, e o transponder 5054. Afirmativo, então, Papá Romeu Golf Oscar Hotel, ficou aprovado, Recife 370, uniforme 58, decola da 10, curva esquerda. Sai na subida Puca com a transição Caju, 1208 é o controle de saída, 5054 do transponder, gol. Correto, Papa Romeu Golf Oscar Hotel, chama para o push e acionamento. Camarão, Oscar Hotel. Puca, 2 Puca. Dá 3305, contato radar, submantém o 330, saída Puca. Fabião, 330 na Puca, 3305. Argentina 1-9-1-2, descendo to 2006, Mr. 106, for intercept localized course, and go right heading 050, come establish on localized course. Roger, descend to 2000 feet, and fly heading 050 to intercept the localized. Nine one two, reduce our speed to 170 knots. What are you using the speed? I said 1901. Boa noite, bom dia, 2-3, informação de ar. 7-2-3, ação de chegada a bom, esse Mateus 050, ajuste de altímetro 1-0, 1-6. Afirmativo. Ah, pessoal da Infraero aqui não encontrou nada, ok? Fizeram a revisão aqui na pista e não encontraram nada. Tá bom. Muito obrigado, informação. Boa noite. 3178 completa LS X-Ray, chamando torre 118316. Estacionado, Mach 3, posição 8, obrigado, boa noite. Nada, boa noite, estou ficando, papá. Solo é o gol 963, posição 4. Pushback, o 973 é o número 2, aguarde, temos aeronave da Austin Air para iniciar no gate 01 e mais alguns instantes, aguarde autorização. Tem alguma previsão? Quanto tempo? Previsão em mais 10 minutos. Para o táxi azul 5001, no POP 119. Alterna Ribeirão Preto, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Jet Azul 5001, está livre o táxi pelo pátio. E Índia, ponto de espera da 10186, torre. Táxi via pátio Índia, ponto de espera 10308, décimo meio, Azul 5001. Alugou o Papá Romeu Golf, Oscar Lacel, portão de número 3 para o puxo da estacionamento. Golf Oscar Hotel é o terceiro no setor, aguarde. Puxa 62-12, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Argentina 1912, passing na Altoona, contact tower on 118.6. 118.6, 118.6, thank you. Jet, aguarde no gate 4, é o segundo, a iniciar. Aguarde instruções. Aguarde. Dizendo o número 3, mantenha o perfil da chegada, aguardando para a etapa. Chame 224, livre o puxo e acionamento, chame para o táxi. Sim, chamará para o táxi, chame 6224. Chame Centro Recife no 2685, alterna 134, decimal 5. 12685, alterna 1345, tá, 3305, obrigado. Yankee Tango, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 190, o limite é o curso do localizador. Esquerda 190, limite Orochi. Boa noite, Gol 1868, prossiga na chegada Mari, desça para o 060. 060, Gol 1868, alguma possibilidade de voar Duna? Negativo, ainda é o número 4, mantém o perfil da Star, Gol 1868. Venha Star, Gol 1868. Alfa Juliette, gate 7. Alfa Juliette, para o 10, 3.000 pés, 1096, agora 723. Era 6224 com 82 da moda, autonomia 1h46, alternando Salvador, se não for mais. Fiat, Oxanel 6224, livre táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a 2, 18-6. Livre táxi à direita, ponto de espera está em 18-6. O voo no 973, assim que o Oxanel deixar o pátio livre, está autorizado, puxe acionamento no gate 4 e chame táxi. Tan 3178, 7 no Finger. Firma, gate 07, o Tan 3178. Maravilha, graças. Curve Oscar no céu, pode efetuar simultâneo com o rolero do 4? Se o companheiro do gate 04 não se importar e prosseguir até o patch 3, está autorizado. Ok, obrigado. 50. Reporte estabilizado. 150. O senhor pretende fazer o pushback padrão ou recuar até o pátio 3 para possibilitar o pushback do tráfego da companhia, no gate 3? A gente pode recuar para fazer esse pushback. Ok, então recue a aeronave até a entrada do pátio 3, possibilitando o pushback simultâneo do tráfego da companhia. É. Obrigado aí. O Golf Hotel Oscar, livre o push e acionamento gate 3, chame táxi. Não, pelo céu, ok. Argentina 1912, good evening, clear taxi via Alpha, and report before taxi Juliet. Via Alpha, report before Juliet, Argentina 1912. O Skanktango completa o procedimento, chamando torre 18, decimal 6. 18-6. Os 23, prossiga para 2.000 pés, está autorizado a LS X-Ray, reporte localizador. 2.000, vai reportar localizador LS X-Ray, Gorta 23. 212, prossiga para 3 mil pés, livre da restrição de altitude em TAP. O altímetro no 096. 3 mil no 096, controle Salvador Azul 5001. Azul 5001, contato radar decolagem, Sumol 340, saída da EL. Vocês são 340 na BEL, Azul 5001. Tem potência de solo, táxi 8000 e atingida 1308. Papá Romeu Golf Oscar Hotel, pronto para o táxi, POB 105, autonomia 2 horas mais 40, alterna Natal. 7 Golf Oscar Hotel, livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, 18, meia torre. 18, meia no ponto de espera, livre à direita, Golf Oscar Hotel. Ataque Gol 973, está com 1-2-2 a bola, treinando Campinas, 3 horas e 45 de autonomia. Gente, Gol 973, siga o Bom Grado Companhia, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 18, meia torre. Gente, assim de tráfego da companhia, ponto de espera 260, grato. Argentina 1912, clear taxi to gate 09 via Juliet, but approaching gate number 7. Follow me car until gate 09. Follow me car, you know, 1912 and approach via Juliet. Affirmative, sir, but pay attention, the vehicle near the gate number 7. Se ve con ir de gate number 7, de 198. 88, prossiga para 3 mil pés, o altímetro no 015. 1868, 3000, isso? Afirmativo, desconsiderando a altitude de TAP. Desconsidera a altitude de TAP, voo no 868. Voo no 723, estabilizou? Estabilizou. Completa ele SX3 chamando Torre 1-8-3, 1-6. 8-6, agora 7-2-3. Fala aí por Cana Lima, o esquentão. Oxane 6224, segue, só escuta. 224, contato radar de colagem, suba 190, saída PUCA. 90 PUCA, Oxane 6224. Gustavo, fala. Ok, ao ingressar na Taxiway Lima, prossiga o táxi pela pista 35 até o até Aerostar. Completa o ILS X-Ray chamando Torre, 1-8-3-6, Oceano 6-2-1-2. 8-6, obrigado. Voo, 1-8-6-8, prossiga para 2000 pés, autorizado ILS, reporte no lock. 2-1-8-6-8, tomarei no localizador. Controle Salvador, boa noite, está 3600, passo 200 para 1-5-0, informação Sierra. 3600, boa noite. Prossiga na chegada Mari, desça para 3000 pés, o altímetro 1016. 3000, 1016, 3600. Pode voar tudo, senhor? Plano negativo, voo ITAP da presente, 3600. ITAP, 3600, obrigado. Azul 400, o azul 5001, passou 160, chama centro Recife. 1251, alterna 13325. Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, azul 5001. No 723, o gate é o 03, prossiga pela Juliette. A prosseguir via Juliette para o 03, voo no 723. A dor tem a pista vista, voo 1868. 1868, completo LS, chamando Torre 18, decimal 6. Torre 18-6, voo 1868. Salvador, Papa Romeo Golf Oscar Hotel, câmbio. Papa Romeo Golf Oscar Hotel, contato radar na decolagem, suba ao 370, saída Puka. Puka 370, Oscar Hotel.